ஒன்னே போட்டானா அவன் ஆல் டாக் Bruno Tétano 5, Cassau, chegada Ponce, décima, tem 050, ajuste de altímetro no 093. Bom dia, João, tem aqui Golf. Sideral 9972, sendo edificação, chegada a Bonf, desce e mantenha 050, ajuste altímetro na 013. Alfa Echo Golf. Afirmativo, o Echo Golf chamará para ingresso, parte principal, obrigado. Avistando, baixado e travado, Golf 995. No 995, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, gol 995. Autorizado por 050, geral. Confirme. Autorizado por 050. Afirmativo, 050 na prioridade. No 5, no som 32, táxi de Alfa, reportante do táxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, boa noite, Laura. American Line 980, descendo to 2,000 feet at 2,000,094, and reduce our speed to 2,109. 9972, redução para 259. Sim. Não, não. 3201. Poderia fazer Alfa, você pode acionar o operador de 5 para 3201? Afirmativo, informa a infra-era, quando ele chegar, informe isso. Está iniciando o Fusca. Autorizado ingresso, reporte nele pronto, ingresso e a pista, reporte na cabeça do 17, acolhido. Autorizado ingresso, reporte ao término, Alfa Yankee Golf. Afirmativo, autorizado ingresso, obrigado. Vai deixar o pushback para 3201, tá? Gente, refugiando táxi 3201. Controle bom, 804, seu visitado, me alerta. Gente, completo não, 2-6. Boa, 2-6. Salvador, bom dia, gol no 804. Boa noite, 04, bom dia, baixou e travou? Baixou e travou. Estou autorizado, pista no 0, gol no 804. Vento no 40 graus, 8 nas. Sente nervoso, pista no 0, gol no 804. Voz azul, ingresse para o portão 8, 995. Voz azul, portão 8, 995. Gente, mantenha a posição atrás da final da 0, já acredito que é a posição. Federal 9972, controle? Diga. O tráfego da série está com 170 nós, a 9 milhas à sua frente. E se a adução para 1,70 nós. Fim de evitar a vetoração. Estou atento a possível estreia de turbulência do banheiro da Golf, passou sobre a 17, sem livre decolagem. Ventura 50 graus, 99. South Tower, 118.6. Taxi via Índia, ajuste 1014, reporte pronto, ponto de espera. recordação do ponto zero. America 98 is on the IOS 1-2. America 98, report out at marker, and the gear is out and locked. Report out at marker, 99. Boa noite, 04, Salas 38, taxi de Alpha, reporte antes da Juliette. Beleza, taxi Alpha, reporte antes da Juliette, 04. Sinal direita, 10-5, devendo formação. 198, mantendo a proa, ou até 2000 metros. Olhe, Salvador, Papai Romeu, Romeu, Covid. Romeu, Covid, mantendo a proa até 3000 pés, após sair da PUCA, nível 330. Bateu, até 3000 pés, após PUCA, Romeu, Covid. 7, completo sinal, chame 2 em 18,6. Retorno da rota, vou na 7 no cima. Bom dia, Federal, reporte no externo, baixado, travado. Dona, descendo para 2000, com 1013, chame estabilizado no 017. Bom, 897. Modificação, chegada a ponto, desse mantenha 2 pés, 110, 14, gol 1897. Zero on the ground at 4-2, vacate to the right, taxi line Alpha, Juliet, gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, okay. Roger. 9972, vento 140 graus, 79, explosão autorizado, pistão no zero. Ali mantém a cabeceira no zero, tá? Ideal, seu solo Flos 44, táxi de Aquilo para parte 3. Colagem, vento 140 graus e 8 nós. Decolagem, 3, 2, 0. Completo final, chamei agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 62. 262, boa. Salvador, bom dia, Gol 17, 15, estabilizado, NS na 10. 17, 15, baixou e travou? Afirmativo. Vento 140 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista no 0, 17, 15. Pouso autorizado, 17. Então 3201 no decolou aos 4, 5, chame controle, barro. 198, muito bom dia, André Márcio. Controle, bom dia, tá 3201. Na 3201, contato radar na decolagem, tudo mantém 380. Ok, 380, tem referência possível da onde, né? Autorizado. Ah, é onde, direto. Identificação, autorizado de chegada bom, se dia sobre a 4.000 pés, altímetro no 0 na 4, vigilância radar. Então 795 no solo 48, taxi de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Olá, Salvador, bom dia, estou 3171, informação hotel para a Copa. 3171, Guarulhos, 360 autorizado, via uniforme Zulu 44, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, após Leda Eudes, controle 119, decimal 8, responda 5075. Salvador, tá 3171, tem outra rota apresentada no plano, Upper Zulu 21 até Trive, daí Trive direto Posse. Ok, vou verificar aqui se... Vou verificar, só um minuto. Por gentileza, aqui ontem a gente fez esse mesmo voo aqui com a Upper Zulu 21, não sei se mudou, se der conferir, eu agradeço. Só um minutinho pra cópia, por favor, escute. Só um minutinho, sabe? Aguardando, senhor, sem problema. 71, verifiquei com o centro e nosso sistema foi emitido uma CHG agora há pouco, tá pronto cópia? Pronto cópia, tá 3171. E no seu plano repetitivo tem a Zulu 44, porém como foi feita a CHG, nova rota é a uniforme Zulu 21, nível permanece 360, decolando da pistão na zero, primeira curva é à direita, saída arbor após arbor, elefa. 3171, está autorizado 3, para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 21, saída arbor elefa, decolada 1-0 com curva direita, 19-8, controle 5075, o transponder. Correto, 3171, chame para pushback, senhor. Chamar alta, 3171. 5508, faz cópia. Negativo, senhor. Brasília, 360, uniforme Zulu 17, decolada pistão 1-0, primeira curva direita, saída arbor. Após a bora elétrica, controle 19-8, corresponde a 5-1-1-1-1. Autorizado Brasília 360, saída arbor, transição elétrica, decorando a 1-0, primeira curva direita. O primeiro era via ampla no frente, o controle no 19-8, corresponde a 5-1-1-1. Correto, 5-8-0-8, vem para puxa, senhor. Para posicionamento, 5-8-0-8. Desça para 3000 pés, estou tímido no Jano 4, voando 607. 2014, voando 897, mobilizador. Só. Confirme. Estabilizado. Completa ativação, chame 2, 1086, bom pouso. 206, obrigado, bom. Voando 607, desça para 2000 pés, informe no log. Brother, bom dia, Gol 807. Escorpião 847. Estabilizado. Boa noite, 97, bom dia. Baixei, travou? Bom dia, Chaperon, baixei, travou. Ok, pouso autorizado, pistão na zero, vento no 40 graus, 79. Ah, chame táxi 3171. Tá, 3171, chama. Identificação, autorizado chegada a bom, desça para 4.000 pés, estou tímido no 04.